Porque sendo um associado, você ajuda milhares de pessoas a terem a verdadeira experiência com Deus. Sendo associado, você torna-se também um evangelizador e ajuda nossas obras sociais. E você pode tornar-se um associado agora mesmo. Acesse o site www.padrereginaldomazotti.org.br ou ligue 3315 0033, menu 1. Conheça o mais novo trabalho musical do Padre Reginaldo Manzotti. Acaba de ser lançado CD e DVD Paz e Luz, gravado dentro de um dos principais monumentos religiosos do Rio de Janeiro, a Igreja de Nossa Senhora da Candelária. O novo CD e DVD do Padre Reginaldo Manzotti contou com as participações muito especiais de artistas como Thiaguinho, Fernando e Sorocaba, Taeme, Thiago, a cantora Joana e as integrantes do grupo musical católico Cantores de Deus, Andréa Zanardi e Carla Fioravante. Ouve a nossa prece. Adquira o CD e o DVD Paz e Luz separadamente ou aproveite o preço promocional do kit contendo os dois. Ligue agora, 41-3221-6050 ou acesse www.padrereginaldomanzotti.org/loja. Nos caminhos de Jesus. Amados filhos e filhas, toda terça-feira, em todos os programas, seja de Experiência de Deus, seja Hora da Misericórdia, seja pelo rádio, seja na missa, nós rezamos pelos doentes. E não será diferente hoje. Vamos pedir. Tem alguém doente que você conhece? Diga o nome. Pense na pessoa e diga: Senhor, conforte na dor. Toca, Senhor, nesta pessoa, amenize a dor. Visite, Senhor, as UTIs, visite, Senhor, aqueles que estão nas enfermarias, nos postos de saúde, ou aqueles que estão na espera de uma consulta. Infelizmente, essa é a realidade do Brasil. Você vai marcar um exame, você vai marcar uma cirurgia, é 3-4 meses para frente. Toca, Senhor. Escute o que foi deixado na plataforma. Meu nome é Luciana, estou falando de Pará de Minas. Padre Reginaldo, o senhor falou que marcasse esse dia, dia 17. Eu estava na cozinha ouvindo seu programa com meu filho, A Hora da Misericórdia. Quando o senhor falou que tinha uma mãe que estava com um filho, e o senhor falou que acalmasse seu coração. Padre Reginaldo, naquela hora, meu coração transbordou, porque na hora eu senti que além de todos os meus problemas, eu sabia que tinha um Deus. E que ele estava olhando por mim e pelos meus filhos. Até o semblante do meu filho modificou. Meu coração transbordou de alegria. Obrigada, Jesus, por tudo. Obrigada, Nossa Senhora. Obrigada a todos os anjos. Padre Reginaldo, esse dia jamais vou me esquecer. Obrigada por existir. Deus seja louvado, filha. Eu acredito muito nessa hora da misericórdia, demais. Filhos queridos, vamos juntos, Bíblia aberta. Cartilha de oração. A palavra do Senhor quando chegou. É, desinstalou meu coração. Meu coração, ao chegar, desafiou-me a exigir uma resposta de sim ou não. É fácil dizer sim, é fácil dizer não, mas dói depois do sim e dói depois do não. A palavra do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi. Marcos 9:30-37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo partido dali, atravessaram a Galiléia. Não queria, porém, que ninguém o soubesse. E ensinava a seus discípulos: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão, e ressuscitará 3 dias depois de sua morte. Mas não entendiam estas palavras e tinham medo de lhe perguntar. Em seguida voltaram para Cafarnaum. Quando já estavam em casa, Jesus perguntou-lhes: de que falavais pelo caminho? Eles se calaram porque pelo caminho haviam discutido entre si qual deles era o maior. Sentando-se, chamou os 12 e disse: se alguém quer ser o primeiro, seja o último, aquele que serve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus dá um testemunho de vida, baseado na humildade e no espírito de serviço. Só que parece que o testemunho de Jesus não foi suficiente para conscientizar os discípulos a respeito de como eles deveriam agir. Jesus estava falando de morte, uma morte violenta, sacrificiosa, em prol do mundo, e eles lá atrás discutindo quem era o maior. Veja que contradição, Jesus falando: eu vou morrer, eu vou ser entregue, mas vou até o fim por obediência ao Pai. E lá nos bastidores, a discussão quem é o maior. É um espírito mesquinho de competição que está entre nós. Jesus fala com clareza. Uma norma de conduta que vale para todos. Quem quer ser o primeiro, o mais importante de todos, tem que se colocar em último lugar, assumir a condição de servo. Colocar-se no último lugar deve ser um ato livre. Não é fruto de um complexo de inferioridade, é fazer-se servidor, com o objetivo de superar o egoísmo. É uma resignação de quem sabe valer seus direitos. É quebrar o ciclo da ambição, que deve ser banida do seio de toda a comunidade cristã. O reino tem uma escala de valores que não corresponde à do mundo. O que Jesus fala hoje no Evangelho provocou nos apóstolos e provoca em nós uma mudança dos esquemas mentais. Ajude-nos, Senhor, neste propósito. Senhor, me coloque a serviço. Eu quero me unir aos hospitais, quero me unir aos que sofrem. Senhor, guia nossos passos. Cuida bem dos nossos olhos. Ilumina nossa mente. Com tua palavra, palavra de Deus. Faz teu povo mais humano. É de arrepiar, não é? Ei, Carla Fioravante. E se errarmos o caminho, vem nos resgatar, vem pra nos mostrar tua graça e tua luz. A luz que irradia, queremos receber do que tem sabedoria, queremos aprender. És a estrela guia, nós pequenos sóis, mas tu és o Zedeu. Senhor, nos abençoa. Pelas ondas do rádio, entre nas casas. Nossa prece. Entra, Senhor, nos hospitais. Vem nos ajudar, vem nos confirmar os caminhos de Jesus. Abençoai, Senhor, abençoai as crianças, abençoai os jovens, abençoai os que sofrem. Senhor Deus, que a Tua mão esteja sobre a água, que a Tua mão esteja sobre os que sofrem, sobre as fotos de família. Eu creio, Senhor, que nesta hora estás conosco. Obrigado, Jesus. Obrigado pela Vossa misericórdia. Abençoai, Senhor, a água, a roupa dos enfermos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã.